pergunte mais que eu não sei. Se fico na estrada ou vou pra casa, o que me importa agora? É que nada importa. Não me pergunte mais que eu não sei. É chegada a hora, a gente sabe. Venho por dinheiro, venho de cuca limpa. Não tenho voz nem fina nem grossa. Quero viver do jeito que eu possa ser eu. Eu não quero mudar. Não vou contar dinheiro nem tempo. Quero pescoço nu sem gravata. Eu não. Não sei se vou ficar, nem sei se vou voltar. Não me pergunte mais que eu não sei. Envelhece a flor, a planta e o fruto. Mas o que a estrada ensina, a gente não esquece nunca mais. A estrada ensina, a gente não esquece nunca.